Eles não compreendiam. Aí tivemos também, nas tribos indígenas, o pajé, os xamãs, médios de cura de efeitos físicos, que se utilizam muitas vezes da ayahuasca, do vinho da alma, da bebida alucinógena, para entrar em estados alterados de consciência e ajudar o seu povo. Não é como a gente faz, que usa o álcool para ficar desinibido, para não ter vergonha, para ter coragem e fazer bobagem, não. Ou para nos anestesiar do sofrimento, não. Eles usam para um ritual de cura, de auxílio. Muitos fazem desdobramentos, cirurgias espirituais, materializações. Então a mediunidade sempre esteve presente, há quem acredite, até que nas escavações das cavernas da pré-história, pelos desenhos, pelos símbolos, pela maneira de enterrar os mortos, colocando seus bens, seus aparatos, seus instrumentos, a posição como que eles eram inumados, demonstrava que eles acreditavam na sobrevivência do espírito, na comunicação com os espíritos. Colocavam às vezes caveiras para espantar os maus espíritos. Então, meus amigos, a mediunidade existiu desde sempre. O problema é que nós não tínhamos o conhecimento ainda para lidar com ela da melhor maneira. É derramada sobre toda parte. Mas nós recebemos do codificador o seu trabalho, a sua contribuição para trazer dos espíritos superiores a identificação, o estudo, o ensino aprofundado. Nós temos um verdadeiro tratado de paranormalidade que se chama O Livro dos Médiuns. Lá eles discorrem sobre todos os tipos de mediunidade, os perigos, como devemos proceder e assim por diante. Vemos também depois, através de Francisco Cândido Xavier e muitos outros médiuns extraordinários, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco. Mas através de Chico nós temos uma obra que é também um grande marco nos domínios da mediunidade, de leitura fácil, narrando os vários tipos de mediunidade, a sua relação conosco no dia a dia. Quem não leu, não perca. E até mesmo o seu aspecto mais científico, mais profundo, no livro Mecanismos das Mediunidades, do mesmo espírito André Luiz. E tantos outros mensageiros que vêm nos falar dessa faculdade, para que possamos utilizá-la com proveito. Ou seja, o estudo, meus amigos, vai ser muito importante para nós. Porque a mediunidade, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos,